Às vezes as lutas da vida deixam o crente abatido e desanimado. Não sei o que se passa contigo, mas Deus sabe, não deixa o justo desamparado. Se você dobrar seus joelhos, contar tudo pra Ele, ouvirá-lo dizendo: a minha graça te basta. Dá-me tua graça, enche-me da graça. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, pouca coisa restasse de mim. A tua graça me basta. Dá-me tua graça, enche-me da graça. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, pouca coisa restasse de mim. A tua graça me basta. A tua graça. Assim como falaste com Paulo quando ele estava muito atribulado. Às vezes eu me sinto tão fraco, até parece que existe espinhos por todo lado. Se não for pela tua graça, um minuto que passa retroage uma vida. Difícil e até mesmo impossível viver sem tua graça, esperança perdida. A tua graça me basta. Enche-me da graça. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, pouca coisa restasse de mim. A tua graça me basta. Dá-me tua graça, ainda que eu andasse pelo vale da morte, pouca coisa restasse de mim. A tua graça me basta. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, pouca coisa restasse de mim. A tua graça me basta. A tua graça me basta. A tua graça me basta.